Assembleia de Deus, escritor e conferencista internacional. Vamos receber com muita alegria o pastor Josué Brandão, aplaudindo e glorificando bem forte o nome de Jesus. Louvado seja para sempre o nome bendito e santo de Jesus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Que paz o Senhor. Podem assentar-se, muito obrigado. Quero saudar fraternal e carinhosa, bem como calorosamente, pastor Jerônimo Onofre, presidente deste seminário, os pastores aqui presentes, nas mais diversas regiões deste abençoado país. Quero saudar nesta noite, nesta manhã, os irmãos que estão nos telões, aí ao redor, nos 6 auditórios anexos, participando destas manhãs, tardes e noites de ministração da palavra de Deus. Quero nesta manhã apresentar o meu respeito aos mais diversos homens de Deus que já estiveram ministrando aqui ao longo deste seminário, desta conferência que começou no sábado. Foram muitos e a cada um Deus usou segundo a sua misericórdia, segundo a disposição de cada coração. Deus continue abençoando pastor Jorge Linhares, pastor Silmar, pastor Marco Feliciano, pastor Abílio Santana, pastor Jerônimo, os outros que ministraram, pastor Nelson Rocha, nosso amigo e companheiro, todos os pastores que ministraram aqui nesse seminário. Mão de Deus continue estendida sobre cada um. Eu gostaria que os irmãos me permitissem apresentar uma pessoa que é muito especial, mesmo porque Deus confiou a esta pessoa a responsabilidade de me educar, de formar meu caráter e de me ensinar nos caminhos de Cristo. É o meu pai, pastor Gervásio, que está aqui. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Vem, nos abençoe. Vem da Bahia, onde nós moramos e servimos ao Senhor, sim. Eu estou vindo de Macapá e São Luís esse final de semana para compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. Eu quero, antes de fazer a leitura bíblica, expressar os meus sinceros agradecimentos ao pastor Jerônimo e à sua equipe pelo privilégio que nos deram de convidar-nos para participar desse seminário e cooperar aqui, colaborar com o reino de Deus e engrandecer o nome de Jesus, porque somente Ele é digno. Deus abençoe. Quero também pedir oração por nós, pela minha casa, pela minha esposa, pelo nosso filho, para que Deus continue nos guardando, nos abençoando, nos dirigindo, segundo a sua misericórdia. Eu estava orando ali pedindo a Deus socorro para hoje de manhã, e eu lembrei-me que há 3 anos atrás, nosso filho hoje tem 8 anos, 3 anos atrás, portanto com 5 anos, eu estava viajando, ele tinha 5 anos, e a minha esposa entrou no quarto e flagrou meu filho orando, nosso filho orando, e ele disse, eu acho que ele queria dizer, Deus protege meu pai, guarda, alguma coisa desse tipo, mas me parece que ele não achou a palavra, e ele disse, Jesus, fica em cima do meu pai. E hoje de manhã eu estava orando aqui e eu me flagrei dizendo, Jesus, fica em cima de mim. Portanto, queridos, eu quero, nós queremos ser despidos de toda e qualquer vaidade nesta manhã. Eu quero ministrar nesta manhã na tua vida que todo pensamento será levado cativo à obediência de Cristo. Porque Deus é digno de ser honrado nesta manhã. Amém. Deus abençoe cada pastor. Em nome de Jesus, cada pastora e servos de Deus, do Deus Altíssimo. Antes de ministrar a palavra, eu queria dizer para os irmãos, depois da pregação, eu acredito que nós não teremos ambiente para falar disso, então eu quero encerrar a mensagem assim, chorando, e devolver o microfone. Por isso, queridos, do lado direito aqui estão os nossos materiais no stand aí exposto. E junto com os meus materiais estão os materiais do pastor Josué Gonçalves. Pastor Josué Gonçalves é um ministro que Deus levantou para abençoar a família no Brasil. E ele está aí lançando dois livros, 129 sermões esboçados, que são de sua autoria para pastores, para pregadores, e 104 erros que um casal não pode cometer. Best-sellers no Brasil que vão abençoar a sua vida. E do pastor Josué Brandão, tem aí o livro Jovens Bem-Sucedidos, estão aí. Nós temos 16 temas de mensagens em DVDs. E hoje a gente lançou uma promoção aí, uma promoção pentecostal. O DVD custa R$25. Nós vamos vender hoje a R$12 um DVD. Se o irmão pegar de 2 acima, você vai pagar R$10 no DVD. E nós temos aí diversas mensagens em CDs também, que custa R$7 um, 2 por 10. São mais de 20 temas de pregações que o irmão pode adquirir. Nós temos aí, inclusive, mensagens ministradas lá no Congresso Nacional de líderes e esposas de pastores do Evangelho Quadrangular, que foi lá em Foz do Iguaçu, no mês de novembro do ano passado, e nós estivemos compartilhando com distintas irmãs lá. Eu acredito que vai abençoar a sua vida. Na saída, no stand aqui da direita, vão poder adquirir. Eu lhe convidaria para ficar em pé outra vez, por favor. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no profeta Ezequiel, capítulo de número 22. Profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo... Pastor Alex, por favor, pastor. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Aí nos telões, diante dos telões, abra conosco também a sua Bíblia, por favor. Diz assim, Ezequiel 22, 2. E busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E busquei dentre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas em achei. O tema deste congresso diz: produzindo por mil homens. Diz aí para o irmão do seu lado, você vai sair daqui para multiplicar. Levante a sua mão comigo assim, por favor, e diga comigo: Senhor Deus, eu quero que a tua palavra seja profecia para a minha vida, e eu te darei a honra e a glória para sempre. Amém. Antes de sentar, dá uma cotoveladinha no vizinho e diz para ele: dar glória a Deus aqui é de graça. Música. pastor Alex, que esteve em contato comigo, pastor Germano. Muito obrigado, amados. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Eu gostaria de, nesta manhã, refletir com os irmãos sobre o homem que Deus procura. O homem que Deus procura. O profeta Ezequiel exerceu o seu ministério entre os cativos de Judá, que estavam na Babilônia por conta dos pecados e falta de arrependimento da nação. No capítulo 3 do livro do profeta lido, quando o Senhor Jeová o chama para profetizar ao povo, o Senhor também deposita sobre Ezequiel um grau de responsabilidade, na qual o Senhor diz ao profeta: se eu te mandar falar a alguém sobre o seu pecado e tu não falares, e ele morrer na sua transgressão, o seu pecado ou a sua alma eu requererei de ti. Mas se eu te mandar falar e tu falares, e o ímpio não se converter e morrer no seu pecado, dele próprio requererei a sua alma. O capítulo 20 de Ezequiel, precisamente, retrata-nos um dos momentos mais caóticos da história de Judá e expressa-nos um desalento divino. Quando Deus faz uma observação em todo o contexto judaico, em busca de alguém que pudesse representá-lo diante do povo e que pudesse representar o povo diante dele, e o Senhor observa que toda a nação havia se corrompido, filhos não obedeciam aos seus pais, genros, noras, sogros e sogras já não tinham parâmetros morais. A nação estava totalmente submersa na idolatria. As três principais classes de pessoas em Israel eram os reis, profetas e sacerdotes. E o Senhor foi à corte em busca de um rei, de um príncipe, de algum descendente da linhagem real, que pudesse representar o povo. Mas o texto diz que os príncipes estavam com as mãos manchadas de sangue, tomados pela violência, pela injustiça, pela corrupção. Então Deus deixa a corte e vai ao templo em busca dos sacerdotes. Os sacerdotes eram representantes do povo diante de Deus. Mas o Senhor se surpreende quando observa que os sacerdotes também não eram fiéis. Eles ofereciam manjares detestáveis no altar de Deus. O seu sacrifício era rejeitado por Deus. Como os sacerdotes não estavam em condição de representar o povo na brecha, o Senhor então vai às montanhas em busca dos profetas. Enquanto os sacerdotes eram representantes do povo diante de Deus, os profetas eram representantes de Deus diante do povo. Mas o Senhor observava que os profetas eram mentirosos, transmitiam mensagem a bel prazer, para agradar as pessoas que lhes ouviam. É quando o Senhor percebe que nem reis, nem sacerdotes, nem profetas estavam em condição que ele cochicha com Ezequiel e lamenta e diz: eu busquei entre eles um homem que tapasse o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. É uma tragédia quando o pecado, a corrupção, consegue se estabelecer no meio do povo de Deus, de forma que o Senhor não encontra ninguém capaz de interceder, de liderar um movimento de arrependimento e conversão, de conduzir o povo de volta ao avivamento. A igreja moderna está tendendo, está caminhando num rumo de secularismo, num rumo de vaidade e de pecado tão perigoso, que nós estamos começando a nos silenciar como aqueles homens de Judá. Só há uma diferença: é que naqueles dias o Espírito Santo não morava neles. O Espírito Santo vinha sobre eles e depois voltava. Hoje, porém, na dispensação da graça, o Espírito Santo está em nós. Outro dia eu ouvi um pregador dizer que se faltarem homens, Deus vai usar jumenta. Eu disse para ele: no Brasil, jumenta não fala. Porque Deus tem homens e mulheres comprometidos com Ele para profetizar a sua palavra. Quando Golias desafiou a Israel para pelejar, em 1 Samuel capítulo 17, Golias disse: se houver em Israel um homem capaz de lutar comigo e vencer, eu e os filisteus seremos vossos escravos. Golias não estava desafiando uma nação, ele estava querendo um homem. Quando Charles Spurgeon pregava em Chicago, ele disse: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por meio de um homem que entregar-se nas suas mãos sem reservas. Levantou-se um jovem do final do auditório, veio em direção ao pregador, de pequena estatura, rechonchudo, e ele disse ao pastor Spurgeon: eu quero ser este que o senhor acaba de falar. Spurgeon orou por ele. Dwight Lyman Moody é o nome daquele jovem que, antes de morrer, ganhou para Jesus mais de 1 milhão de almas. Deus está procurando um homem. Quando a seleção brasileira vai jogar, o Brasil para. Se for final de Copa, as fábricas fecham mais cedo. Na Copa lá do Oriente, quando os jogos eram transmitidos aqui pela madrugada, eu vi aeroportos lotados diante de televisores, terminais rodoviários, gente que não dormia de madrugada para assistir um jogo do Brasil. Se 11 homens atrás de uma bola conseguem parar uma nação, imagina uma igreja cheia do poder de Deus, o que é capaz de fazer. Ei, mas, fui de rei, mas, sou de povo. Deus Deus está procurando alguém. Mas que tipo de homem Deus procura? Procuraria Deus um galã para representá-lo nos púlpitos das igrejas? Não, absolutamente. Deus não é diretor de novelas. Procuraria Deus um homem esteticamente perfeito para representá-lo? Não. Deus não é estilista. O homem que Deus procura, em primeiro lugar, tem que ser arrependido como Isaías. Quando o profeta Isaías escreve o capítulo 6, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor em um alto e sublime trono, e a orla do seu manto cobria os umbrais, e a casa se encheu de glória. Isaías diz: eu vi serafins. A palavra serafins significa ardentes, aquele que está em chamas. E Isaías diz que os serafins, com duas asas, postos em reverência à santidade de Deus, com duas asas cobriam os pés em reverência à missão da igreja, e com duas asas voavam numa disposição de servir, e diziam: Kodesh, Kodesh, Kodesh Yavé Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aqui e nos auditórios anexos do telão, levante a mão comigo, por favor. Vamos juntos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías viu aquilo, ele caiu e disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Quando ele prostra-se, ele vê que um anjo voa do altar com uma tenaz e uma brasa nela, e toca dos lábios do profeta, e diz: perdoado é o teu pecado e a tua iniquidade retirada. É aí que Isaías ouve o Senhor declarar: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus não pode usar um homem que não se arrepende. Sinceramente, querido, Deus não espera que você não peque. Deus não espera que você não falhe. Mas Deus espera que você não permaneça no pecado. Salmo 32:5, o salmista diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Salmos 66:18-19, ele diz assim: se eu tivesse guardado o pecado no meu coração, o Senhor não teria me ouvido, mas graças a Deus que o Senhor atendeu a voz da minha oração. Nós estamos vivendo dias distintos de Deus, que o Espírito Santo vai gerar na igreja uma sede de pureza, santidade, que vai fazer com que o pecado comece a sair dentre nós. Ninguém se engane, a figueira vai balançar, o dono da casa vai varrer a casa e vai achar a dracma perdida e vai nos comprometer mais com ele. A Bíblia diz que há dois advogados que trabalham 24 horas em torno do nosso nome. Está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que Satanás de dia, é de noite, nos acusa diante de Deus. Mas está escrito na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, que se pecarmos, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. E eu entendo, é possível que hajam advogados aqui. Eu entendo que quando Satanás chega lá em cima e diz: meretíssimo juiz, o Josué falhou. Olha, aquele homem lá que pastoreia, aquela pastora, aquele jovem, ele infringiu tua lei. É réu de juízo. Quando o juiz pega a sentença e olha, o nosso advogado de defesa bate a mesa e diz: protesto, meretíssimo. Eis nas minhas mãos marcas dos cravos e do lado marca da lança, por onde derramei sangue para purificar este homem, esta mulher. Dá uma sacudida no teu vizinho e diz para ele: alegre-se, Jesus lhe perdoou. Alegre-se, Jesus lhe perdoou. Ora, madre de barraço e derramando uma lagar. Segundo lugar, Deus está procurando um homem quebrantado como Jeremias. O Senhor não suporta dividir sua glória com ninguém. A glória é uma propriedade exclusiva de Deus. Salmos 51, 17, o salmista diz: o sacrifício aceitável a Deus é um coração quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. O vocábulo quebrantado ali vem do hebraico dakar, e significa esmiuçar, fazer virar pó, anular. É o homem descer do pedestal, perder a pose, deixar de ser centro e se render à plenitude de Deus. Eu ouvi um dia um pregador dizer: levei Jeová no canto da parede. Quando ele terminou de pregar, eu falei com ele: você levou uma aranha. Jeová não vai ao canto da parede. Não vai. A Bíblia diz no Salmo 148 que ele chama as estrelas pelos nomes. A Bíblia diz em Isaías 40 que ele pesa os montes em balança penduradas em seu dedo. A Bíblia diz em Naum que as nuvens são a poeira dos seus pés. Em Jó 39, 27, ele diz assim: Jó, eu chamo os raios pelos nomes. Eles se apresentam a mim e dizem-me: eis-nos aqui. Quem sou eu para levar no canto da parede quem chama raio pelo nome, irmão? Nós temos aqui fazer como Jeremias. No capítulo 9, versículo 1, ele diz: quiçá, quem dera, minha cabeça se transformasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas, e eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Deus está em busca de alguém que chore. Deus está em busca de alguém que derrame lágrimas. Só levamos o lenço para a igreja quando estamos gripados hoje em dia. Mas a vontade de Deus é que nos ajoelhemos para chorar na sua presença. Em Ezequiel capítulo 9, Ezequiel teve uma visão. Ele viu homens armados entrando em Jerusalém. E Ezequiel ouviu quando o Senhor disse aos homens armados: matem homens e mulheres, velhos e crianças, não poupem ninguém. E enquanto os homens entravam em Jerusalém, Ezequiel viu alguém aparecer com um tintureiro na mão. E Ezequiel ouviu quando o Senhor disse aos homens armados: pare, pare, esperem até que sejam marcados com tinta aqueles que ainda choram no meu altar, depois matai o resto. Deus quer alguém que chore na sua presença, alguém que derrame a alma, alguém que perca o sono de madrugada para chorar por alguma causa. Deus está querendo alguém que mais do que fazer graça se quebrante perante Ele, que mais do que falar de si próprio experimente seu poder. Você pode não ser um grande pregador, você pode não ser conhecido nem na tua igreja, mas se você chora, Deus conhece você, e isso é o que importa. Aleluia! Está na hora de chorar. Diz aí para o irmão do seu lado, está procurando quem chora. Romanos 12, 15, a Bíblia diz: chorai com os que choram. Quantas vezes você está em casa e alguém precisa de oração e Deus quer você para orar? Minha esposa estava grávida, 8 meses de gestação. Na madrugada de 23 de agosto, ela acordou sentindo dores de parto. Eu levei-a ao hospital da pequena cidade onde morávamos na época, em 96. Quando eu cheguei lá, a chefe de enfermagem disse: pastor, tira ela daqui, leva para outra cidade vizinha, Jacobina, porque aqui não resolve. Quando eu cheguei lá, a médica que havia acompanhado o período pré-natal me disse: tem que interná-la agora. Enquanto eu tinha a ficha de internamento, a bolsa do líquido amniótico rompeu, a hemorragia começou. Em menos de 30 minutos a médica me disse: eu preciso fazer um parto cesáreo para salvar a mãe, porque a criança já morreu, não tem mais chance. Eu fiquei atônito. E ela disse para mim: você demorou a responder, já pensou na possibilidade de ficar viúvo? Eu disse para ela: com 22 anos, não. Fui para o carro que eu estava, ajoelhei no lastro e comecei a chorar. Enquanto eu chorava, eu disse a Deus: é a esposa e o filho, eu não aguento. De repente eu parei e disse para mim mesmo: eu não posso chorar agora, eu tenho que resolver. E eu disse à médica: faz o parto, mas faça o possível. É a esposa e o filho, é o fígado e o coração. Eu não tenho dois de cada, só tenho um. 11:30, minha esposa entrou no centro cirúrgico e eu não podia orar. Eu media os corredores da clínica, mas a 200 quilômetros, Deus levantou uma irmã que preparava o almoço e disse para ela: Delza, deixa o almoço queimar e vai orar por Josué, porque grande é a luta. Eu disse para ela, depois que ela desobedeceu, Deus mandou ela deixar o almoço queimar, e ela desligou o fogo. Mas ela foi orar, e enquanto ela clamava, orava, o Senhor disse: clama, porque grande é a angústia. 2:20 da tarde, o Senhor falou com a irmã Delza: levante, que eu já fiz o milagre. 2:30. O pediatra saiu do centro cirúrgico e ele não falava, ele gritava. Ele dizia assim: Deus está nesse lugar, Deus fez um milagre, Deus fez um milagre. Eu perguntei: doutor, como é que está minha esposa? Ele me segurou e disse: eu estou te dizendo que Deus fez um milagre. A tua esposa está bem e o teu filho fora de perigo, porque Deus é fiel. Chora. Anteontem em São Luís, uma irmã me disse: pastor, já pensei 2 vezes em largar meu marido. Eu disse: não larga não. Ela disse: por que que você só diz não larga não? Eu falei com ela: porque chorar resolve. Chora na presença de Deus. Esse lugar, Deus está procurando um homem obediente como Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. O Senhor aparece a Abraão, e diz: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. E eu engrandecerei o teu nome, e te abençoarei, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12 diz: partiu, pois, Abrão, conforme o Senhor lhe ordenara. Quer saber de uma coisa? O grande problema da religiosidade é que ela está formando crentes de sacrifícios e não crentes de obediência. Por qualquer problema, eu quero pagar o preço. Eu faço uma corrente de 7 semanas. Eu faço 7 vigílias. Por qualquer coisa, eu faço uma campanha de jejum. Não pelo prazer, pelo sacrifício. E depois tem irmão que diz assim: eu recebi porque paguei o preço. Se fosse para eu pagar o preço, o Calvário não existiria. Quem pagou o preço foi Jesus. Tu recebes pela graça. Eu não estou para você não jejuar, não. Jejue. Faça campanhas de oração, faça corrente, não tem problema. Mas não faça pelo sacrifício, faça pelo prazer de estar na presença de Deus. Faça pelo prazer de se comungar com Deus. O outro problema hoje é que muita gente que quer obedecer a Deus está querendo garantias palpáveis. Está querendo saber qual vai ser o retorno. E nesta noite eu quero lhe dizer, desta manhã, que Deus não dá garantias palpáveis a ninguém. Obedecer a Deus é questão de fé. Se você crê nele, ele cuida de você. Dá uma olhadinha no teu vizinho e diz para ele: obedeça. Irmão, se Deus lhe mandar sentar, se tem cadeira, sente. Se Deus lhe mandar ir, vá, porque Ele vai contigo. Homens obedientes como Abraão. Em quarto lugar, Deus está procurando homens, além de arrependidos como Isaías, quebrantados como Jeremias, obedientes como Abraão. Ele está procurando homens restaurados como Pedro. Não funciona, querido, maquiar a vida espiritual e se apresentar como se fosse teatro. A vida cristã não pode ser movida de atrizismo, de representação, de hipocrisia. A vida cristã não pode ser como carro velho, enferrujado, de pneu liso, motor batido, que você reforma a chaparia, pinta o carro, coloca pneu novo e deixa o motor queimando óleo. Eu posso até enganar você com a minha aparência, mas eu não poderei enganar aquele que conhece e sonda os corações dos homens. É por essa razão que Deus quer nos restaurar de dentro para fora. Eu lembro agora de um grande amigo de Jesus, Pedro. Pedro falhou feio com Jesus. Jesus estava sendo julgado. E Pedro estava se aquecendo lá fora. De repente alguém olhou para Pedro no meio e disse: você parece com o Nazareno. Pedro disse: nunca ouvi falar. Saiu para o vestiário. Quando chegou lá, a empregada de Pilatos, arrumando os armários, olhou para Pedro e disse: eu acho que já vi você andando com o Nazareno. A Bíblia diz, Lucas diz, que Pedro saiu resmungando, reclamando. Eu imagino Pedro nervoso, dando tapa na parede. Enquanto ele passou reclamando, alguém disse: a tua fala te condena. Crente até nervoso parece crente. Lucas diz que quando Pedro negou a terceira vez, só Lucas dá esse detalhe, ele diz que Jesus olhou para Pedro. Jesus não disse nada, apenas olhou Pedro. O olhar de Jesus arrebentou Pedro. E Pedro foi chorar amargamente. Andei com ele 3 anos e o neguei. Eu caminhei sobre as águas. Fui eu quem tirei a moeda da boca do peixe. Como é que eu posso ter negado? E Pedro chora. Mas Jesus ressuscitou. Ele não ficou no túmulo. Quando Jesus ressuscita, Marcos 16, as mulheres vêm, voltam correndo com a notícia e Maria Madalena fica lá. De repente aparece o mestre e diz: Maria. E ela diz: Rabi. Rabuni. Rabuni. Mestre. Meu mestre. Meu bom mestre. E Jesus diz: não me toca, Maria. Vai para lá e diz aos meus discípulos e a Pedro que eu vou para a Galileia. Por que que Jesus disse e a Pedro? Por que não e a João, que ficou ao pé da cruz até a última hora? Porque Jesus sabia que Pedro não teria coragem de encará-lo. E eu imagino Maria chegar na reunião dos 12 e dizer: olha, eu vi o mestre. Ele me disse que é para a gente ir para a Galileia, que lá ele vai conversar com a gente. E você, irmão Pedro? Sim, Maria. Jesus disse que você não pode faltar lá. Capítulo 21. Quando Jesus chega à beira do mar da Galileia, Pedro e João estavam pescando. Alguém gritou da praia: Pedro! João, é o mestre. João pulou dentro da água e veio em direção ao mestre. Pedro pulou dentro da água e se escondeu atrás do barco. Ele não tinha coragem de ver Jesus. Mas Jesus ficou lá fora comendo peixe com mel, esperando Pedro voltar. Quando começou a esfriar e Pedro não aguentou mais ficar lá, ele gritou: João, joga minha capa. Diz aí para o teu vizinho: Deus espera você. Ei, rachou, Leandro Alagar. Tem gente que veio para esse congresso arrebentado por dentro, fragmentado. Deus estava esperando você aqui. Pedro saiu meio sem graça, não se envolveu com o grupo, ficou meio de fora, todo mundo comia peixe. De repente Pedro se sente à vontade, vai lá, tira um pedacinho do peixe. Quando ele vai pegando, Jesus diz: Pedro. João 21,15. Pedro diz: sim, mestre, você me ama? Pedro para e diz: Senhor, eu gosto de ti. Na versão portuguesa está: eu te amo, mas o amor filéó é gostar. Jesus diz: tá, Pedro, come o peixe. Pedro come, se sente à vontade, vai pegar de novo um pedacinho de peixe. Quando vai pegando, o mestre diz: Pedro, sim, senhor, você me ama, Pedro? Senhor, eu gosto muito de ti. Agapaó. Come, Pedro. E Pedro vai comendo e vai se envolvendo. Quando ele vai de novo, o mestre diz: Pedro, sim, Senhor, você me ama. A Bíblia diz que Pedro entristeceu-se. Mas aquela tristeza é porque Jesus atingiu a ferida de Pedro. Jesus chegou no problema de Pedro. Ele tirou o cascão. Pedro olhou para o mestre e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus estava restaurando Pedro. Jesus estava refazendo a vida de Pedro. Depois é Pedro que aparece em Atos 3,19, num dos versículos mais belos das pregações de Pedro, quando ele diz: convertei-vos e virá os tempos do refrigério. Tempo de refrigério no original grego é tempo de restauração. Deus não lhe chamou para viver despedaçado e no prejuízo da fé. Ele quer restaurar a tua vida. Deus quer restaurar as tuas emoções. Curar a tua alma. Esposa, tu que viestes ferida e Satanás te convenceu que os homens são todos iguais, ninguém presta, eu vim te dizer nesta manhã que o Espírito de Deus quer curar o teu coração. Ele quer te fazer voltar para casa abençoada. Levante a sua mão assim comigo, por favor, aqui nos telões, e diga comigo: Senhor Jesus, eu quero ser um instrumento de restauração. Se for possível, coloque a mão no ombro do irmão do seu lado, ou pegue na mão dele e dê uma palavra profética de vitória, de restauração, de milagre na vida desta pessoa, porque tu não vais sair daqui do jeito que viestes. É tempo de restauração. Deus está procurando homens restaurados. Deus está querendo mudar você. Deus vai restaurar teu lar, restaurar tua família, restaurar a tua vida, quebrar as barreiras. Eu lembro agora de Jó, de como Satanás arrebentou com a vida de Jó. A Bíblia diz que as jumentas foram queimadas, os jumentos, as ovelhas foram queimadas, os jumentos foram levados pelos caldeus, os camelos pelos sabeus. Já ouviu e não tem problema. Enquanto morre vaca, você recupera. Enquanto morre jumento, você recupera. Mas de repente alguém chega e diz: Jó, os teus filhos. Já pergunto: o que tem os meus filhos? Satanás mexeu, Jó que não podia mexer nos filhos. Olha só, eles estavam na casa do irmão mais velho. Veio um redemoinho com um terremoto e derrubou a casa. Os teus filhos morreram. Até ali Jó aguentou. Mas quando disseram: teus filhos morreram, não deu mais. Coração de pai e mãe não aguenta isso, irmãos. O texto da língua portuguesa diz que já prostrou-se a adorar e adorou. Mas não é só isso. O texto original é o seguinte: quando disseram: teus filhos morreram, já caiu. Não é que ele prostrou-se para adorar, não. É que as pernas não se firmaram. Não deu para ficar em pé. Ele desmaia. Quando Jó e alguém tenta reanimá-lo, Jó abre os olhos e diz: o Senhor me deu. O Senhor me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Depois Satanás fere a Jó de úlceras malignas, da planta do pé à cabeça. No capítulo 6, Jó diz que até na sua boca haviam tumores purulentos. De repente Elifaz chega e diz: Jó, eu tive um sonho pavoroso. Eu vi um bicho, Jó. A fisionomia eu não discerni, mas era um vulto, capítulo 8. E eu me amedrontei. E os meus cabelos se arrepiaram. Quando Satanás viu que Jó não blasfemaria, ele disse ao anjo da morte: Ronda, Jó. Não tem macho que não estremeça quando o gelo da morte lhe bate o corpo. Quando Jó sentiu o gelo da morte, capítulo 13, versículo 15, ele diz: ainda que ele me mate, eu ainda esperarei no Senhor. Os amigos de Jó chegaram e disseram: Jó, você pecou. Você deve ter feito algo grave para estar nessa situação. E eles começam a discorrer sabedoria. E o livro de Jó é um dos mais ricos em sabedoria e em ciência. Enquanto eles falam, Jó olha para eles e diz: vocês são inteligentes. Eles sabem de muitas coisas. Mas eu sei de uma que vocês não sabem. Jó, nessa situação, você consegue saber de quê? Eu sei que o meu Redentor vive. E um dia ele se levantará sobre a terra. Dá uma sacudida no teu vizinho e diz: o Redentor se levantou para você. O Redentor se levantou para você. O Redentor se levantou para você. Eu já vou terminar. Oh, abagamandamã, suíte paz. Sabe de uma coisa que eu quero citar nesta manhã, que não estava naquilo que eu planejava, mas me veio agora. Diz aí para o seu vizinho: Satanás não pode tocar em você. Mas ele tocou em Jó, pastor. Vou lhe mostrar que ele não pode tocar em você. Eu li o livro de Jó versículo por versículo. Estudei versículo por versículo. Eu queria entender por que Deus permitiu aquilo. Eu observei, por exemplo, que por 33 vezes Jó pergunta a Deus por quê. Nem ele entendia. Por 16 vezes, Jó lamenta o seu estado. No capítulo 16, ele diz: a minha face está inchada de chorar a falta daqueles que rodeavam a minha mesa, os filhos. No capítulo 11, ele diz: a minha pele se me corpo, porque aqueles que alegravam a minha casa já não estão comigo. Mas no livro de Jó só tem uma reclamação. Está no capítulo 9, versículo 33, quando Jó diz: se eu tivesse um árbitro, se eu tivesse um intercessor, se eu tivesse um sacerdote que julgasse a minha causa diante do Todo-Poderoso, eu não estaria assim. Já sentiu falta de quem? De Jesus. Já sentiu falta de Jesus. Em Lucas 5:31, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, Satanás pediu ao Pai para te peneirar como trigo. Como se dissesse: Satanás quis fazer com você o que fez com Jó. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quer saber de uma coisa, pastores? Quando Satanás chega lá em cima e diz: Jeová, eu quero dar uma sacudida no pastor Jerônimo, eu quero dar uma balançada no Josué, eu quero pegar aquela pastora e passar rasteira nela, Jesus atravessa na frente e diz: Pai, ele não, Pai, ela não, porque são meus e eu tenho compromisso com eles. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Dá um abraço no teu vizinho, se possível, um aperto de mão, e diz para ele: Satanás não vai tocar em você. Satanás não vai tocar em você. Satanás não vai tocar em você. Oh, rei, bequete, caçadada, se pecante, nai. Nos telões, nos auditórios anexos, é tempo de restauração, é tempo de vitória. Deus procura um homem adorador como Davi. Diz aí pro teu vizinho: a tua vida tem que ser uma adoração. Deus está procurando alguém que o adore. A Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu não vou tomar mais tempo nesse tópico da mensagem, porque eu quero orar com você. Mas adorar é mais do que levantar a mão. Adorar é mais do que dançar. Adorar é mais do que pregar. Adorar é prosqueneu, submeter-se, prostrar-se e homenagear. A minha vida tem que ser uma homenagem a Deus. O meu dia a dia tem que ser uma homenagem a Deus. Você não adora só quando está na igreja. Você adora quando paga suas dívidas. Você adora quando sai com a tua esposa. Você adora quando brinca com teu filho. Você adora na maneira de se vestir. Você adora na maneira de falar. Você adora porque Deus é digno de adoração. Sabe o que eu lembro agora? Apocalipse 4:8. João diz que quatro seres viventes do lado do trono dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus nosso, o que era, o que é e o que há de vir. Quando eles terminam, a Bíblia diz que os 24 anciãos lançam suas coroas diante do trono e dizem: digno de receber honra, glória, louvor pelos séculos dos séculos. Quando eles terminam, a Bíblia diz que vem um coral de anjos, formado por miríades de miríades e milhares de milhares. E eles tomam as suas harpas e começam a dizer: digno é o Cordeiro de receber a honra e a glória e a majestade pelos séculos dos séculos. De repente, João presencia o maior coral da história. Ele diz: toda criatura no céu e na terra e debaixo da terra começa a cantar e dizer: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória pelos séculos dos séculos. De mão levantada, por favor, aqui e nos seis auditórios anexos pelo telão: meu Pai, em nome de Jesus, quero te pedir agora a evidência da palavra que preguei. Preguei a tua palavra, Senhor, e eu quero a evidência dela neste lugar, neste auditório e nos seis auditórios anexos. Eu peço agora um manto da tua plenitude estendido aqui. Eu quero crentes sendo curados, sendo batizados, sendo restaurados, sendo completamente abençoados. Eu vou contar até três, e Deus vai mandar um vento da plenitude. O guache de Deus vai soprar aqui. Em nome do Pai. 2, em nome do Filho. 3, em nome do Espírito Santo. Receba agora uma descarga do poder de Deus. Deus está procurando um homem. Deus está procurando você. Ele te encontrou de manhã. Receba, receba a graça. Louve, adore, adore, adore. Adore, adore, adore, adore. Adore, adore, adore. Adore, apenas adore. Apenas adore, apenas adore. Está aguentando o poder de Deus, está ajoelhando, está caindo, está se prostrando. Lá nos auditórios anexos, pelo telão, receba a plenitude do Espírito de Deus na sua vida. Receba o Espírito de Deus enchendo sua vida. Deus procura um homem. Deus procura alguém. Quem pode cante, toda a igreja. Aleluia. Todo auditório aqui e nos anexos, comece a exaltar. O Pai procura verdadeiros adoradores. Santo és tu, Pai nosso e Deus e poder. Aleluia, toda a igreja, num grande coral. Aleluia, Santo. Por favor, eu gostaria que você agora abençoasse com uma oração a vida da pessoa que está do seu lado. A Bíblia diz, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Maior aqui é Jesus. Nós somos apenas servos seus, filhos, amigos. Mas eu gostaria que você orasse pela pessoa do seu lado. Ministra sobre ele agora, lá no telão. Vai haver uma corrente de poder de Deus neste lugar, que vai passar de vida para vida aqui. Deus está curando agora. Tem gente aí que está recebendo cura divina agora. Você vai sentir a mão de Deus tirando a enfermidade do teu útero. Vai sentir a mão de Deus tirando a enfermidade do teu corpo, do teu coração, da corrente sanguínea. Aleluia, pastor Jerônimo, pastores que coordenam esse seminário. A plenitude de Deus continue sobre as vossas vidas. A unção de Deus continue sobre vós. Pastores que ministraram nesse seminário, os que aí ainda estão aqui, os que já foram, a mão de Deus continue sobre vocês, os que ainda vão ministrar, a graça de Deus venha sobre a nossa vida. Pai nosso e Deus. Ei, barabagagai, aleluia, pastor Flamarion. Adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore.